figura, hein, maluco? Aí, apostei mais em você, levei mais fé. Quer saber a verdade, meu? Legal pra caralho. Mas tu é fraquinho, nego. Tu é muito fraquinho. E ela, a cara dele, a cara dele, a cara dele, a cara dele.